Paulo Salvador, é o Tampa, para o meu Mike, é o seu papai, informando o término do cheque, graças, bom dia. Gente, bom dia. Estabilizado no localizador azul 9642. 9642, prossiga agora com a torre em 11895. 11895 azul 9642. Salvador, muito boa noite, Azul 9642. Boa noite, o ajuste no 0 no meio, livre pouso, pista no 0, informo, pista molhada e vento calmo. 7 autorizado, pouso, Azul 9642. O Mike Anquian quer aguardar para... Perdão, prossegue via parte 1 até a posição 06, porta no tempo do reboque. Ok, Mike Anquian, 27. Azul 9642. Espera salas 25, está autorizado para seguir o táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Fica atento, sinalizador. Aqui Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima, 9642. Isso aí, informe, estabilizado. Três 3171 no fluxo pré-autorizado, nível 320. Copia ou guarda a coordenação? Copia 320. Fluxo autorizado, Guarulhos. Nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via pista 1-0, Taubaté. Controle Salvador, Terra 120, décima 8, transpondo 5570. Autorizado, Guarulhos. Nível 320, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Receta, pista 1-0, Taubaté 208. 3171, contagiado está correto, pronto, vou te dar em treinamento. 3171. Solo Mike Yankee, informando o teste de reboque na posição 06 do pátio principal. Gente, Mike Yankee, Yankee. Autorizado, chefe de um táxi. Aí são elas do táxi, está autorizado, 6251. Abraço, possível com a torre em 1-1-8-9-5. Obrigado, bom dia. Muito bom dia, Papá Romeu Whiskas Cabravo, estabelecendo. Papá Romeu Whiskas Cabravo, ajuste altímetro no 0, no 6, confirme pouso no 0. Positivo. Excelente, ele de pouso, pista no 0, vento calmo, pista molhada. Sincono, Maratanga está com 147 a bordo, 5 horas e meia, alternando o galeão. Trai 6251, está autorizado o táxi via Patiola, táxi da Índia, ponto 090, chame torre 1895, existe altímetro 0,6. Batiola, Patiola, e via Índia, no ponto de espera 118, desse ponto, está na 0,6, ajuste 6251. Cabral, solo 34, poderia confirmar a parte que ia prosseguir? Gente, estou autorizado. É, primeira à direita, Alfa Juliette, contorno 71, no Lima Mike, reporta na Quebec para cruzamento. Aí 251, a linha decola pista no zero, vento variável. A linha decola no zero, vento variável, 251. V51 decola 238 no controle 1208. 208 controle 254, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, bom dia, boa noite, Chanel M2 Ticona. E boa noite, 6251, o 2360 na saída da El, pode voar Leda na presente. Vai na El, voando Leda, obrigado, 6251. Cabral, se autorizado, cruzamento, visto 1735, estação na parte 5, frequência livre. Negativo, pois eu não tenho autorização, não tenho jurisdição na área do centro, mas você pode fazer desvio a seu critério. Maravilha, então vamos fazer o desvio aqui à direita, mais ou menos na pra 220, ok? Ele... Desvio pela direita, então na pra 220, por aproximadamente 40 metros. Muito bom dia, ABSA 8487. Identifique chegada a MAN, deixa o 050. Ajuste para 2016. Xenem 6251, sou coordenado com o centro. Pode ir, pode voar mote, pronto. Maravilha, controle. Muitíssimo obrigado, pode te levar uma mostra. Tristan 3171, 185 a bordo, 4 horas de autonomia, o telecomando. Trisano 71, está autorizado o táxi via Tati 1, táxi India. Considero no 0, Xumitoi 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 6. 2, 9, 3, 1. Poderia confirmar o horário do plano? Interessante, por gentileza. Quando chame agora o centro Recife em 1-3325, alterna 1-3395, tenha uma boa semana. 3325-3395, muito obrigado por toda uma boa semana e um bom dia para o senhor. Espera pronta, 3171. São 3171, a linha de cola pistão 0, o vento calmo. Joga na escolada, 3. Salvador, muito bom dia, Azul 9643, centro da Índia, 3400 Galeão. Boa, 9643, aguarda a cópia. Guardando, sai do previsto, senhorita. Saída será da El Led Rumi. Aí o Led Rumi, obrigado. Da El Led Rumi, Delta Alfa Eco Lima. Da El Led Rumi. Está autorizado até o CV Parte 3, está tocando para ingresso da Parte 1 no Alfa X-Ray. Autorizado Galeão 360, saída da El Leda Irumi, decolando a 10 com curva direita, após o Papa Novembro 87, Moussu. 128 ao controle, 5003, transponder azul 9643. 9643, Salve Salvador em 121, décima 1. Graças. 27, poderia confirmar se a pista permanece molhada? Tá com a torre aqui, um momentinho. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Salvo. Salvo, só falta esse de áudio, certo? Salvador, Alfa X-Ray, ponto para ingressar no parque principal. Aguarde. Falando que a pista... A chuva já parou faz tempo, deve estar úmida. Está molhada, né? Úmida. Ok, então, muito obrigado. Ayrton, voo na posição box. Pergunta, checando junto com a sala Ayrton, tanto por gentileza. Gente, a sala E solicitou que o senhor entrasse em contato com a mesma devido a algumas alterações no seu plano de voo. Tá bom então, direto no grupo. Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa Vitor Romeu. E Alfa Vitor Romeu. Salvo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, single número 5. Estou autorizado até a saída do pátio 3 e a porta para ingresso do pátio 1 no Alfa Vitor Romeu. Romeu, ciente. Localizador estabilizado para cargo 8487. 487, chame torre, 11895. 295, 8487, obrigado, bom trabalho. Para Salvador, bom dia, para cargo 8487 na ILS X8110. Rádio Sacargo 847, hoje o seu altímetro no 0 no meia, livre pouso, pista no 0, o vento calmo. Livre pouso no 0, Rádio Sacargo 8487. Confirma a pista úmida? Sim, eu acredito que sim, né? Centro Recife, 1-3325, alterna 1-3395. Autorizado Galeão, o nível 360, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, Irumi. Vira para o vendedor 857, Moço. Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponda 5011. Autorizado 360, fala o Galeão, fala da 110, com curva direita. Da El, Leda, Irumi, opera 957, Moço. Construi 208 e o transponder 50-1-1-961. 961, o contingente correto, pronto para o estiver em funcionamento. Então, não, muito bom, obrigado. Avicenário 8427, solo 02, ligar à direita, autorizado, táxi Alfa Juliet, posição 11, bate 1. Ok, Alfa Juliet, 11, bate 1, Avicenário 8487. Paulo Salvador, Avianca Alfa Vitor Romeu, solicitando permissão para adentrar o pátio principal até o fim número 5. Alfa Vitor Romeu, da passagem Wig da APS, após está autorizado ingresso no pátio 1 na outra posição 05, após o Wig da APS. Gente, Alfa Romeu, espera. Tango Zulu, já passou seu plano, apenas irei confirmar o transponder junto ao centro. Apenas confirmando, a radial ideal de saída 289? Sim, interessante, por gentileza. Salve, Salvador, permissão para adentrar o pátio principal, Avianca, Alfa Vitor Romeu, até o Finger 5. Autorizado. Gente. Identifique, chegada bom, aqui na praia de Pelô, descendo para 4.016. 4.000 na ponte da praia de Pelô, 625. Yes. Paulo, tivemos uma pane aqui no trator da, do esporte, que presta serviço a gente. E aí vamos ter que solicitar outro trator para fazer o reboque aqui até as 5, ok? Gente, estamos no lugar assim para a cópia. Autorizado Serra Nova Vita Delta, uma centena decola no 7, curva direita, saída Arbo. Eu posso prosseguir direto conforme a rota, controle 1208, transponder 5014. Estamos indo para a próxima pessoa de bordo. Afirma, para adicionamento, teto de decolagem, chame torre 1895, registro 096. Vitor Romeu, poderia confirmar o estimado para prosseguir o reboque? Vou tomar nota aqui, Saulo, passo daqui a um minuto somente. Contato radar, 52 milhas em Salvador. Foi de Mário para a chegada Mário, desço ao 050. Não pode cruzar o principal para chegar aqui no pátio 3, então para fazer a volta lá pela paralela. E só estamos aguardando só um trator chegar aqui para nós terminar o pushback. Gente, então apenas confirmando, a entrada das aeronaves da Juliette para ingresso no pátio 1 está autorizada.